Tiago, Whisky Fox Lima, Cheque Rádio, confirme como recebe. Fox Lima, Cheque Rádio, confirme como recebe. Bem, Fox Lima, 5%, senhor. Certo, obrigado. Então, 340, aguarde coordenação. Lima, 35 milhas noroeste, Salvador, chama agora Recife, 12685, alterna 12545, Oscar Fox Lima. 12685, 2545, obrigado, Fox Lima. Controle total 9910, bom dia. Bom Total 9910, acena identificação, chegada Mari, desça ao nível 050. Previsto esperar sobre Mari, devido à pista impraticável até os 30. Positivo. Nós estávamos mantendo uma velocidade de maneira que evitasse o... essa espera. O centro mandou acelerar para 250, podemos voar com 220? Mantenha, reduza para 220 nós, previsto espera pela posição Mari. Sim. Controle autorizou para 050-9910? Afirmativo. Bom dia, o Papa Romeu, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, assina identificação, chegada Mari, reduz a velocidade para 220 nós. Desça ao nível 060, previsto espera na posição Mari, devido à pista impraticável até os 30. Eu desce até o 060, previsto espera em Mari. 8. Equador 10, com a direita, subida Gole, transição Gonza, código 5160. Frequência do controle em 1.9.8, estou operando em 1.8.6. Campinas 360, operação 58, Gole Gonza, 10, curva direita, 5160, 198, Toyota em 186, 4069. Para 220 nós, controle de forma pista impraticável até os 30. Prossega. Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, aerovia Amper 50. Decolada 10, curva à direita, subida da El, transição de Né, código 5154. Frequência do controle 1.9.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, aparece 50, decolada 10, direita da El, transição de Né, 5154, transponda 1935, controle, tanto 3171. Estou corrigindo, código 5154 e o controle em 1.9.8. Afirmativo, 5154 e 198 o controle, 3171. São dois champanhe para o pushback, senhor. Sim. Approach American 92. Salvador, approach American 980. Salvador Control, American 982. Nove nove um zero, confirme indicada. 225. Papa Romeu Mike Tango Lima, confirme indicada. 230. São 220. Controle o 9910. Siga. Dispensa a órbita do primário. Total 9910 e TAP, inicia espera. Yes. O Mike Tango Lima, essa é a tua ordem em Mari? Firme. Mike Tango Lima, essa é a tua espera em Mari? E TAP, Mike Tango Lima no nível 060. Salvador Control, American 982. American 980, Scott Cadent, Bonfire Arrival, Distance Level 070, Reduce Speed 220 knots. Send to 070, slow to 220 knots, American 982. Total 9910, não será necessário. Espera na posição ETAP. Chame agora controle Salvador 1208. Confirma a frequência? Confirmando 11935, total 9910. Confirmamos 11935. Total 9910. 9910, vetoriação para o procedimento. Nove informe o localizador, desça para 2010, o escutímetro 10013. 9910 informou, prosseguir, chamar estabilizado no localizador. Localizada, descer até quanto, 9910? 2000? 2000, informe no curso localizador. Ajuste no 0, no 3. Ciência. Mike Tango Lima, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A320, limitado pelo localizador. Esquerda 320, limite pelo LOC. Bom dia, 1904, passa 180 para 120, ciente da Golf. 9198. Papa Romeu, Mike Tango Lima, chame agora controle Salvador 11935. 35, Mike Tango Lima. Controle Salvador, bom dia, 1804. 1804, acena identificação, chegada Bonf, desça ao nível 060. Ficou Bonf 060, 1804. American 980, reclear, file level 050. Clear to 050, American 980. 1804, início de redução para 220 nós. 220, 1804. Tango Lima. Controle Salvador, Gono 607, bom dia. Então, 35 no 7, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240. Início redução para 1809, então 35 no 7. Direita, 240, redução 1809, 35 no 7. Controle Salvador, Gono 607. American 980. That's in for space, enter right, heading 240, limits localized course. Right, 240, first spacing, American 980. Controle Salvador, gol 1607. Gol 1607, acena identificação, chegada Bonf, desceu nível 070, inicie redução para 220 nós. Identificou 070, reduzindo 220 nós do gol 1607. Então, 3517, chame controle Salvador 11935. 1935. 1935. Salvador está 3517. 3517, desça para o nível 0. Correção, mantenha o nível. Desça para o 040, mantenha presente pro, ajusta o altímetro no 013. Tem a proa, desce para o 040, era o número 3 da aproximação? Positivo, número 3. Os primeiros 90 metros fechados, voo no 607. Entendi, o 607, obrigado. Tango Lima passou o localizador? Um pouquinho, senhor, estamos interceptando. Tio, curva direita pro a 110. 110. Oi, Salvador, bom dia, eu tenho 3153, passa 190 para 130. 09, coordenação possível, 410 Recife. Tá, coordenado, 410 para melhor do mundo, Recife, voo no 642, aguarde. Guardando, bem parceiro. 10 para o 090 e aliás, X-ray, tem que lá. 090. Reduza para 180. Vem no 809-3597. Autoriza o RNAV para o 3053. Aguarde autorização, controle de ciência da RNAV. Bem, obrigado. 13. Total 9990 localizador. Afirmativo. 9208.30. Bom pouso. Obrigado. E o total 9910. Bom dia. Curva esquerda pro 200. Esquerda 200, 3597. Zero contact Salvador, control 119.35. 119.35, Mark. America 980, maintain a heading, from the, maintain heading, Desfac level 040. Maintain this heading, descend 040, America 982. Com 114 a bordo, 430 Galeão. Gol no 804, chame controle Salvador, 11935. Esperadão no 0, chamar a torre 1 no 8 decimal 3, correção, 1 no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 3 padrão, TAM 371 no bom voo. Então ativa em dia, alfa 18, 6 no ponto 0, 317. 1804, mantenha presente proa, desça para o nível 050. 050, na presente proa, 1804. 5514, prossiga. Coordenação presente 1950, Aracaju. Chame 2108.30, bom pouso. 1830, obrigado. 5 no 7, desça para 2000 pés, estou tímido, estou no 0, 1 no 3, informe no curso. 2000 pés, informará. 35 no 7. America Line 980, turn left, heading 160. Left 160, America 980. Descend to 3000 feet. Down to 3, America 980. Request the altimeter, America 980. Altimeter setting 1013. Zero autorizado, aerovia Peru 558. Decolando 10, esquerda após decolagem. Subida pulga, transição Aracaju. Código 5163. Frequência do controle 199, decimal 8. 410, tá recíproco, perito 58, pulga Aracaju com curva esquerda. 5163, transponder 198 ao controle. Pegou 1642. Direção de piloto, responde 5163. 5163. 709 ao portão, champando para o push back, acionamento. Trabalhamos, obrigado pela coordenação. Solo total 9990, livrou na sua escuta. Total 9990, prossiga táxi, Alfa Kilo, parte 3. Alfa 9990. Heading 150 for approximately 5 miles for weather. Clear. Report, say how many miles to heading? 5 miles on this heading, America 980. Roger. Mari, desça ao nível 090, inicie redução para 220 nós. 090, reduzindo 220 nós, no Rio 9648. Salvador, o Mike Tanglema. Esquerda 205, gol no 804. Desça para 3000 pés, gol no 804. 3000 pés. Pode esticar um pouquinho mais para a direita para evitar um cúmulo à esquerda, para evitar um cúmulo aqui na frente. Positivo, informe no termo do desvio. Vamos lá. Limite ao lock ainda? Solo Salvador, azul 4069, pushback adicionamento, portão 1. Portão 1 autorizado, sem táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, azul 4069. ...807, autorizado nível 040. Uno 607. 607, prossiga. Desce pela nível 040. 040, 607. Uno no 7, no 5, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, reautorizado nível 050. Direita 240, 050, Uno 7, no 5. E aprovou o Gono 804. American 980 is now able to join the localizer. Roger, American line 980, turn left heading 090, report on localized course. Heading 090, report localized, American 980. Salvador, gol 1897. 1897, acena a identificação, chegada a Bonf, desça ao nível 1100. 1100, acendeu o GPS da 10. Sente, aguarde autorização. Bruno, bom dia, tá 3171. Rio 9648, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limitado pelo localizador. Sente, esquerda 010, limitado pelo localizador, 9648. Então 3171, no contato radar da colagem, com nível 340, saída da EL. Ah, agora alguém se pronunciou lá, obrigado. Sim, sim, graças. Como é o Marco, bom dia. Mantendo 2.000 pés, está agora 3.4 milhas, é um Boeing 757. Está ciente, eu vou no 804, é um visual com ele. Salvador, 31953. 429. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, número 642. Demais Golf Mike, autorizado, Salvador para Itaparica, 500 pés, decola da 97, após curvar a direita e manterá o litoral, código 0114, frequência do controle 19, desse sinal 8. 19, sinal 8, 0114. Mantendo a minha escuta, Mike Golf Mike. Mike, mantendo a minha escuta. Solo, Mike Tango Lima. 607, curva à esquerda pro 190, desça para o nível 040. Esquerda 190, atingiu, mantém o 040, 607. Tente. 3171. Gol no 715, reduza para 1809. Controle gol no 607, poderia voar na proa 180 para evitar uma formação? É no 8, no 607, solicitou. Firma. Autorizado, pro 180. Inicialmente desse mantém a nível 040. Sente, 180 mantendo 040, 607. Mantenha o 060. Mantenha. 4NZ 3171. Prossiga. Autoriza lá na Prodigina. Pode coordenação com o centro, então 3171. Pode. Informar para o 7, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o A260. Direita 260, gol no 897. Limite? Limite radial 310, Salvador, gol no 897. 310, obrigado. 01PB, para filamento táxi decolagem, chame agora a torre 1, decimal 6, o ajuste 1-0 no 4, 1-0 no 3, ajuste, o Mike Golf Mike, bom voo. Localizador, o 9648 da Rio. E o 9648 é autorizado nível 060. Autorizado 060, 9648.